Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom. Boa tarde, tudo bem? Vou entrando no ar o programa Paracatu Zoom e tá rolando aqui um trem que é muito esquisito dentro do estúdio. A gente está sendo inundado, é isso, correto? A gente está sendo inundado. Como funciona isso, cara? É uma água que vem do... Da caixa d'água. Da caixa d'água não, que vem ali do ar-condicionado. Ar-condicionado. Ou seja, tá tudo molhado ultimamente, né? Bom, gente, programa Paracatu Zoom. Hoje nós temos dois convidados, né? Que é o Murilo Barbosa. Alô, eu estou, não estou me ouvindo, o que, que está me acontecendo, o que, alô, aí, estou me ouvindo. Bom, a gente vai receber então Murilo Barbosa, uma das figuras mais significativas e importantes do jazz paulista, que toca na banda, uma série de bandas, ele vai contar aí, e o Bob Wife, como que é? White. Bob White, baterista, um dos bateristas mais conhecidos, segundo os conhecedores aí, né? Um dos maiores bateristas, que o Bob tá perdido aqui pela universidade e o Murilo saiu na captura, enquanto o Marreco vai trazer paninho pra gente enxugar o chão. E a gente tá aqui com o Marco Escrivão e o Felipe. Aliás, Felipe, como que nós vamos chamar o Felipe? Felipe tem um apelido, né, Felipe? Que a galera conhece você. Como Felão. Que é? Como? Felão. Felão? É. É o apelido. Felipe Felão. Felipe Felão. É o Fefe da coisa. Felão, mas Felão de Fefal. Felipe. Fefal. Felipe Fefal. Felão, então, já tá na técnica. Eu acho que eu tô fungando demais. A Júlia fica louca da vida, mas ela tá, não deve estar ouvindo lá em São Paulo, né? Desencanaram, tiraram férias do Leve e tudo mais e tal. Pronto, e o Murilo já achou o Bob. E aí ele vai contar pra nós aonde estava o Bob. Antigamente era onde está o Oli. E agora a gente vai saber aonde estava o Bob. Aí eu tô perdido com os microfones aqui, vou tentando sintonizar. Agora é tudo muito chique, que tem isso, tem aquilo. Esse Murilo já tá... Beleza? Marco Escrivão volta às ativas. E aí, Marco, você tá feliz, Marco? Tô feliz da vida. Feliz da vida. É, você voltou pra rádio, então. Não, pelo menos um programa Paracatu Zoom. O Marco não vai deixar o programa Paracatu Zoom. Tem essa, né? É de uma decisão democrática minha, né? De que ele vai ser permanente. E, aliás, ele vai ser o nosso diretor técnico, diretor tudo. Tá? Bom, gente, eu juro que eu vou parar, eu vou começar a me entender dentro de 45 minutos, aí aceno para Marreco para ver se acha um paninho, cadê os panos, Marreco, pelo amor de Deus, né? Porque aqui, cara, tá o maior ensopamento aqui. Onde você achou o Bob? Tudo bem, Murilo? Estacionamento, tudo bem. Aqui pertinho? É o que a gente tá meio conversando aqui. A universidade, apesar de não ser tão grande, é um pouco bagunçada a disposição dos prédios e tal, e os porteiros também não sabem dar informação. Puxa, então, vida, e aí? Como... Ele perguntou lá na frente. O pessoal desorientou. Como que era? Que Bob, boa tarde. Como que foi? Você entrou na universidade? Não, três informações completamente diferentes. Qual a primeira? Qual foi a primeira informação que você recebeu? Segunda, esquerda, e na verdade foi a primeira. Daí, eu estava lá em frente do teatro por um tempo. E... Lá no teatro, alguém... O Florestan deu... Fernandes, alguém... Não, eu falei com ele, dizendo, isso deve ser perto do lago. É. Perto do lago. Então, que lago. Ninguém sabe onde é a rádio. Não, Eu estacionei, estava mais perto, quem sabe. Daí eu falei com a moça dela. Falei assim, não, até tá, sobe uma escada. Mas eu subi a escada. Direita. Subi a escada. Sim, então. Acabaram de construir uma escada aqui na rádio. Então. Mas e aí, você está feliz? Tô feliz, é, dentro das possibilidades de 15 mil dos mundos possíveis. Muito bem. Bom, o Bob, na verdade eu conheci o Bob, eu não sou músico e tal, mas conheci o Bob. Aliás, fiquei chocado naquela apresentação de vocês ali, né, no Sesc, que estavam todos vocês. Fazia muito tempo que eu não vi uma apresentação da qualidade do que eu vi. Eu odeio jazz, não suporto jazz, mas olha, falei pro Murilo, caraca, é muito bom, é muito bom. Eu também odeio jazz. Bom, mas e aí? Bom, quem, o Bob vem de onde, Bob? Você nasceu onde? Baltimore é uma cidade no, bem no meio do litoral leste dos Estados Unidos, estado de Maryland. É uma hora de carro de Washington, D.C. Então, posso... Não, tem algum sinal. Tem algum... Ah, já estão passando CD lá. Pra... Ah, esse é o pré-lançamento do novo disco de Regra de Três. A gente vai lançar provavelmente em março. Foi gravado ao vivo no Sesc Pinheiros. É um projeto de Petrobras. E vocês são os primeiros seres humanos fora da... Da face da Terra. Fora do grupo que tem esse disco. Legal. Então, podemos ouvi-lo hoje. Nós vamos ouvir no intervalo. Nós vamos ouvir durante os intervalos, vamos ouvir o CD. Mas, bom, aí você nasceu lá em Baltimore, é isso? Baltimore é uma cidade da época colonial dos Estados Unidos, dos colônias originais. E fica naquele corredor de Boston, de norte para sul, Boston, Nova York, Philadelphia, Baltimore, Washington, D.C., que era transitado por jazzistas historicamente. Nos idos do século XX, ou antes de 1950, era todo de trem, né? As estradas eram muito ruins, mas as bandas do Duke Ellington, do Chick Webb viajavam, não muito, porque ele era muito aleijado, mas essas big bands viajaram de trem e tocaram nesses lugares. Vocês não perguntaram para mim por que eu detesto jazz? Mas eu vou dizer, faz coisas que vocês perguntaram. Na verdade, eu detesto jazz porque toda vez que eu vejo, me dá uma vontade de subir e tocar, cara. E eu não tenho mínimo noção em nada. Eu porque fico... é divertido. Puxa, não, divertido. Eu acho que o jazz é um momento em que é de êxtase mesmo do músico, né? Sim. É um momento. Mas enfim, aí então você nasceu nesse cenário e começou a tocar como? Quantos anos você tinha? Eu comecei a estudar com 9 anos de idade, caixa. Meu professor era da Sinfônica e dava aula de percussão, então eu tinha uma caixa, coisa horrorosa. E adorava tocar caixa, mais nada, não pensei em bater. Mas depois de uns 3 anos eu vi rapazes tocando bateria, e disse que eu quero tocar bateria. Aí você vai, não é comigo isso, eu mudei de professor e comecei a tocar. Isso foi aos 12 anos. Aos 13 anos eu comecei a tocar profissionalmente, entre aspas. Isso quer dizer um subemprego, sistema escravista dos mais velhos, né? Eu recebi $5 para tocar as festas e shows. Um dia o guitarrista, que era um senhor, um olho para o líder, disse, Dick, precisa pagar esse rapaz mais dinheiro. Isso é terrível. Então eu ganhei 10. Mas ainda, dobrou teu salário. Dobrou. Ainda não foi, tu estava longe do que eles estavam ganhando, mas eu comecei. Aos 14 estava tocando Big Band já, que virou minha paixão. E aí já conheceu, saiu viajar, conheceu o país inteiro e tudo. Não, demorou um pouco. Eu fiz. Completei colégio, daí entrei na universidade, mas fui durante a Guerra do Vietnã e o exército estava fazendo conscrição da minha área. Eu tinha dois amigos que entraram nos paraquedistas, não voluntariamente, e um dos fuzileiros que morreu em Khe Sanh, um trompetista, aliás. Mais tarde, né, eu decidi que eu não queria entrar no exército, então entrei na marinha. Na época, a marinha dos Estados Unidos tinha 150 e poucos bandas. Cada almirante, cada comandante de duas estrelas ou mais tinha direito de uma banda. É. Você participou dessa banda? Eu toquei uma das bandas na frota da... Estava na sexta frota, depois na sétima frota. Eu consegui tocar e me tornar um profissional dentro da Marinha, porque eu toquei, a gente tocou todo dia. Ensaio ou tocando mesmo? Ensaio ou tocar. Mas todo dia a gente tocava o cerimônio da bandeira, de manhã. Tá. 8 horas da manhã. Abertura. Abertura da bandeira. E o jazz na Marinha, tem? Tinha umas bandas, nem todas as bandas, mas tinha big band. E uma coisa muito ligada com o jazz, na tradição, historicamente. E o que a gente tocava, em grande parte, eram arranjos do Count Basie, Duke Ellington, Woody Herman, algumas coisas da Benny Goodman, que eram arranjos mais velhos. Era uma delícia para mim. Eu decorei, mais tarde a gente conseguiu algumas coisas que Thad Jones escreveu para Count Basie. Mas foi nisso, pra isso, essa experiência foi o principal em me tornar foi profissional. Aí que você entrou no jazz. E ficar mais viciado ainda de tocar big band. Sim. Eu não pensei muito em se eu era jazzista ou não. Eu queria tocar com essas big bands. Eu toquei muitos bailes. Mas o que acontece é que os arranjos são o que você tem nas partituras é a codificação de toda a linguagem do jazz. As bandas, os arranjadores, precisa lembrar que até 1950 mais ou menos, jazz era a única música popular dos Estados Unidos, era música para dançar, era um negócio. Então, todos os compositores, George Gershwin, que a gente conheceu, Irving Berlin, Cole Porter, essa música era considerada em grande parte jazz ou influenciada pelo jazz. Gershwin tinha muita influência do jazz e ele destacava disso, falando para as pessoas: não, nossa música é jazz mais a experiência europeia. Só que ao mesmo tempo era para dançar. Beleza. A gente vai continuar falando. Nós temos 2 horas hoje, hein? Não, vamos falar. Mas é o seguinte: então, aí o Bob vai fazer o seguinte. A gente começa o programa sempre falando assim: programa Baragatu, que me lembra muito. Você falou do Vietnã. Me lembra muito aquele filme que o. Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. Então, nós vamos fazer o seguinte: então você vai anunciar. Já na primeira música, é isso? Isso. Já vai botar. Então você vai anunciar, já que nós somos os primeiros a ouvir, né? Então você vai anunciar, vai chamar. Então a primeira música a gente vai ouvir com uma espécie de intervalo. Quanto? A gente vai ter uns 8 intervalos, mais ou menos. É sim, a música aqui tem 9 minutos. 9 muito minutos. É cumprida essa primeira música. E aí? Bora fazer essa primeira música. No máximo ela volta com um BGzinho. Isso. Tá legal. A gente tem possibilidade. Marcos, então vamos lá. Bob, então agora você é o radialista, você vai anunciar a música. Vamos lá. Oh. Esse grupo Regra de Três, Lupa Santiago guitarra, Cisão Machado baixo e eu, Bob White, na bateria. Disco gravado ao vivo em dezembro, eu acho. E a primeira música é a primeira faixa. O título dessa música é o número romano 3. A gente tem muitas músicas que destacam de alguma maneira o número 3 em termos de forma ou compasso. Então, 3. 3. Vamos lá. Thank you. Programa para... Esse programa está muito cheio de gente. Já tem a Mariana Amaral, que está lá na Espanha, está estudando na Espanha, fugiu da banda cubanista e foi lá estudar na Espanha. Fugiu, nos deixou abandonados. A Maria Alzira, que está na Holanda, virou um programa internacional. É globalização. Tá mandando um grande abraço, que viu teu show no Sesc. Ela viu o teu show, ela está na Holanda, ela estuda, trabalha na Holanda, mas está no Brasil e viu o teu show no Sesc em dezembro. Acho que deve ser o show da banda. Desse show do... Não, mas a gente tocou. A gente fez aqui em dezembro. Dois shows em dezembro. É. Nós fizemos dois shows no Sesc Araraquara. Sesc e São Paulo. Pinheiros. Gravação. É por isso que ela está dizendo aqui que ela participou. Tá. Maria Alzira, um grande abraço, então. Muito obrigado por estar ouvindo a gente de São Paulo, mas ela mora na Holanda. Legal. E aí, a Mariana, lá da Espanha, de Barcelona, né? Que está escrevendo de novo. Ela está achando tudo muito engraçado. Mas ela pergunta o seguinte: quero saber qual foi o repertório que o Murilo e o Bob fizeram recentemente junto com o guitarrista Alexandre Bueno, como se conheceram e se tem outros projetos para trabalhar juntos proximamente. Isso não é uma pergunta, isso é uma tese. Só vou explicar por que a gente começou a tocar isso, porque na verdade a gente descobriu que o Bob White tinha mudado para Araraquara, né? Baterista como famoso. Descobriu? Porque ele morava em São Paulo, um cara famoso do jazz, referência no jazz no Brasil, e ele morava em São Paulo. E a gente descobriu que ele começou a morar, mudou para Araraquara. No ano passado, foi em 2009? A gente... Carnaval 2009. Ah, então. Aí a gente descobriu e eu e o Alexandre, a gente falou, meu, vamos lá encher o saco dele. Vamos encher. Aí a gente foi como aluno. A gente se inscreveu para ter umas aulas de... introdução ao jazz. Que isso é onde? Na casa? Na casa dele, em Araraquara. Né? A gente pegou o carro, foi para lá. E tivemos umas 3 ou 4 aulas, uma coisa assim. Quando ele deu uma tarefa de casa pra gente, a gente fugiu. A gente não foi mais. Mas enfim, a gente teve essas aulas, começamos e tal, e a gente ficou matutando. Puxa, a gente podia tentar tocar com esse cara, né? É uma referência, tudo, um grande músico. A gente aqui tá tentando tocar jazz sempre, e tocar com um cara bom é ótimo, né? E aí a gente, com uma cara de pau, no ano passado, 2010, a gente pegou e ligou. Ô Bob, você não topa fazer um repertório, a gente vai aí com você, toca. Ele, ótimo, gostou, humildemente aceitou. Vou nossa, dar uma chance. É, deu vocês uma chance pra gente. E a gente foi e desenvolvemos um repertório basicamente de standards de jazz, coisas muito conhecidas, muito, até um pouco batidas assim no mundo do jazz, o pessoal toca bastante mesmo. É, e algumas coisas brasileiras. Que o Bob, quando veio pro Brasil, tocou um pouco de samba jazz, mas naquela época, né? Que ano que é isso, Bob? Quando você chegou aqui? Eu cheguei em novembro de 81. 81. Estava no rescaldo aí da época do samba jazz, né? Isso aí estava rolando muito. Traduz isso. O que é um samba jazz? Para quem está ouvindo, inclusive para mim, então, que faço ouvindo. O Bob é batera, ele sabe falar melhor do que eu, então, mas. O que é um samba jazz, Bob? Samba jazz, Bob. Eu estava tocando com Meirelles, Márcio Montarroios no Rio. Meirelles quase inventou isso. Ele foi um dos primeiros, a primeira turma que foi para Berkeley, em Boston. Voltou com uma bagagem grande como arranjador, compositor, tocando muito jazz. Ele estava lá com o Vitor Assis Brasil, o Nelson Aires estava nesses primeiros anos lá, Cláudio Roditi, é uma turma espetacular, e Sion também. Ele começou a formar grupos aplicando todo o conhecimento que ele ganhou para a música brasileira. O samba jazz tem várias influências. Em termos de bateria, temos esse Machado, que também morava em Nova York. Edson Machado, né? Sim. Ele chegou de Nova York tocando com a influência dos bateristas americanos, mas os ritmos brasileiros. Isso. A grande mudança em termos de sonoridade é um som mais voltado para os pratos. Eu vi o baterista de jazz tocando condução, principalmente nos pratos. Eu tenho fotos de livros de bateria brasileiros dos anos 50, 60, tem imagens. A bateria das imagens, não tem nenhum prato, a maior prato, não usava prato. 16 polegadas, não, eles não usaram para condução. É. Então, o Edson começou a aproximar as duas culturas de bateria. Isso é uma influência. Ele pegou o ritmo, em vez de segurar o tempo inteiro no bumbo, o ritmo do surdo, usar o chimbal na maneira do Milton Banana, que é quase pandeiro, uhum. O ritmo de pandeiro, ele liberou tudo, é tudo som de pandeiro, tudo variação. Evidentemente, o Meirelles gostava disso, gostava desse estilo, e começou a estilizar os grupos brasileiros com a sonoridade dos grupos como o Jazz Messengers, que tem dois metais e um saxofone. Quinteto básico. Quinteto, sextetos. É. E daí foi, mas ele estava escrevendo para o grupo, na época, ainda estava escrevendo toda semana material para a gente tocar. Foi uma delícia tocar, era música instrumental. E isso é um fator muito importante. Porque a gente, como instrumentistas, está sempre concorrendo com a música popular. Estamos... A música popular cantada. A música popular é canto. Uhum. É a definição da música popular. Então, é uma luta, abre espaço para achar um público que vai apreciar, apoiar uma música sem, a música sem letra. Uhum. Isso é outro problema, mas já sentimos, mas tinha muitos lugares para tocar nos anos 80. Eu achei que entre Rio e São Paulo, eu fiquei espantado. Fora de Nova York, era difícil nos Estados Unidos achar lugares de tocar com frequência, regularidade. Sim. E como foi tocar com Murilo e Alexandre e tem o Fabiano, baixista, né? Foi espetacular. A banda... Não, a gente tem... Primeiro, tem uma tradição. Tem músicos de grande qualidade no interior de São Paulo, em Minas. Eu lembro quando a Nenê, baterista, estava morando em Minas. Ele chegou... Aquele que tocava nos Incríveis. Não. O Nenê é o baterista que foi muitos anos do Hermeto Pascoal. Egberto Gismonti. Nenê também tinha esse o Nenê, que foi um dos caras lá dos anos 60, tal, que foi um cara bem reconhecido. Não era o baterista, acho que foi dos Incríveis. Que não, tava é tocando... não é o mesmo. Não. Bom, mas enfim, aí esse Nenê. Mas ele estava morando em Minas, chegou em São Paulo com um grupo de músicos de Minas que era mortal, super ensaiado, todo mundo tocando muito bem. Então eu lembro disso, quando eu cheguei aqui, eu já estava com isso no fundo da cabeça, porque deve ter músicos por aqui. O problema é ganhar experiência e organização. Sim. E tocar a bola para frente. Por que você escolheu morar no interior de São Paulo? O coração, né? Foi. O motivo especial foi. Era um objetivo coração. Meu desde que eu cheguei no Brasil. Ah, é? Morar no Mentira. Interior. Mentira. Eu sou muito bairrista, adoro São Paulo. Eu achei que eu nunca iria mudar de Perdizes. A gente morava 26 anos em Perdizes e eu morava. Então deve estar sentindo umas faltas das padarias de Perdizes. Total. Não tem um pão na chapa igual, né? É impressionante. Não tem. Eu não quero fazer isso. Bom, mas enfim. E aí você resolveu então vir para cá. Não, mas a minha esposa estava dando, eu estava dando aula na PUC, a minha esposa, eu sou filho da PUC, fiz graduação, pós, dei aula lá em letras, em linguística. Então, eu apresentei ela para o departamento de linguística, depois eles contrataram ela na hora, e disse, eu. Oh, tô aqui. Não, mas ela estava indo bem. Ela conseguiu uma posição em UNESP. Aqui em Araraquara. Aqui em Araraquara, na letras, de letras clássicas, no grego antigo. Poxa! Então, tá amigo do Fernando Brandão, então. Você sim. Exatamente. Ela estava fazendo uma viagem uma vez por semana para dar um dia de aula e voltar para São Paulo. Saco, eles reclamam isso. É, mas ela estava adorando. Eu falei para ela, pintou a oportunidade de vir efetivo aqui, tempo integral, dedicação exclusiva, mas não, se você quer mudar, é o mundo. Eu estou no final de carreira, na verdade. Eu me viro em qualquer lugar, basicamente, mas isso é uma oportunidade espetacular. Então a gente comprou uma casa, torramos nossas heranças inteiros. Vocês estão morando onde lá, Helena, agora? É um lugar. Vila Harmonia. Harmonia. Ah, o lugar é gostoso. É muito legal. Então, para mim é fantástico, mas agora é a minha vez de fazer a viagem. Tá. Mas ela está aqui para. Está indo muito bem. Eu gosto de todo mundo do departamento dela. É gente muito fina. Então, eu estou feliz da vida, só que eu não acho um emprego aqui. Não, isso, aliás, não é só você, né, Marcos? Né? Felipe, aliás, a gente está tendo que arrumar as malas também e cair fora. Mas, enfim, desculpa te interromper, porque o Marcos já está dizendo que tem tempo de música, né? Vamos lá. E aí, o que está faltando nós... Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Teve uma declaração aqui outro dia, Bob, que foi o seguinte. O Marcos está me acompanhando já há um bom tempo e ele faz também a gravação dos programas do Murilo. Que fazia, quando... pô, Marcos. Por quê? Não tem mais? Ele me abandonou. Ah, eu não tô mais. Ele me abandonou. Mas aí você faz o programa, a apresentação do seu programa, que dia que é? Às terças-feiras, 10 horas. Às terças, às 10 horas, o programa saiu de 7 também, né? Foi ontem à noite, a 16ª edição foi ontem. E aí o Marco dizia o seguinte: ó, você precisa começar a organizar um pouquinho mais organizado, como é o Felipe. Como é o Murilo. Que já chega aqui todo montado, o programa tudo certinho, tal. Aí depois ele falou: não, não é brincadeira, que o seu estilo é completamente diferente. Quando eu falei que você vinha, né? Quer dizer, falei não, a sugestão do Murilo, e aí a gente confirmou a tua presença, o Murilo falou, hoje me ligou já 15 horas e 22 minutos, sabe uma coisa assim? Elvio, posso levar algumas músicas? Posso levar alguma coisa? Eu falei, com certeza. Murilo, você manda, depois dessa declaração do Marco, né, de organizado e tal. A Mariana tá mandando um beijo, tá saindo pra aula lá em Barcelona. Legal, tá? vai estudar, Mariana, você tá aí pra isso. Bom, aí o Felipe falou, o Murilo disse o seguinte, olha, vou levar então. O que você trouxe pra mostrar pro Bob e pra gente? Trouxe, na verdade, coisas que podiam pautar nossa conversa. Eu trouxe um cara que eu acho que é assim... Eu acho não, ele é mesmo uma referência no jazz mundial, que é o Miles Davis. E a gente vai ouvir uma música dele que ficou clássica, a interpretação Round. Bob, conheceu ele pessoalmente? Não. Não. Eu trabalho com pessoas que tocaram na banda dele, mas muita gente tocou com Miles. As pessoas não sabem. Mas ele estava sempre procurando talento. E eu conheci três pessoas de Baltimore que eu conheço, que tocaram por um tempo. Mas porque ele estava sempre procurando gente boa. E tem uma história, já que nós estamos falando do Miles Davis, nós temos uma voz maravilhosa de um sujeito que todo mundo reconhece isso, mas é impressionante, minha voz do Milton Nascimento, né? E o sonho do Milton Nascimento era conhecer Miles Davis. Eu não sabia. E ele foi conhecer. E dentro chegou um momento que foram tocar junto. Eles iam gravar um CD junto. Ia gravar um CD não, ia gravar um disco na época, uma coisa assim e tal. Cara, ele não conseguiu conhecer o cara. Poxa. Porque assim, era o sonho dele, mas eles sim, era um cara, ele é bem diferente, o Miles Davis, enfim, é uma outra. E ele falou que é uma grande decepção não ter conhecido, até que um dia o Miles chamou num apartamento dele e falaram, brigaram. Depois ele falou, cara, foi o cara mais fantástico que eu conheci na minha vida. Então, qual é a música? Como diz nosso querido amigo, Round Midnight, acho que era uma interpretação mais. Aquela música famosa, Por Volta da Meia-Noite, teve até aquele filme do Bernard Tavernier, que foi feita toda a trilha sonora ao vivo. E o Miles deu uma interpretação para essa música que eu acho fantástica, assim. Só pra muito aí. Bem, então, peraí que ele vai chamar no estilo do etc. Yes. Vamos lá. Então, com vocês, Miles Davis, esse preto que adorava tocar com preto, que valorizou muito a cultura negra, mas que tocou pro mundo todo. Então, a gente vai ouvir Round Midnight, para ouvir de olho fechado, hein? programa Paracatu Zoom, hoje nós estamos recebendo Bob White. Bob White, que veio lá de Baltimore, em Baltimore, que conheceu toda a moçada do jazz pelos trens, certo? Pelos trens, né? E tudo mais. E o Murilo Barbosa, isso mesmo. Murilo Barbosa é de onde? Sou eu. É de onde? Eu sou de Londrina, no Paraná. Tô morando em São Carlos, na região, moro há 5 anos. Eu vi no seu status do Facebook, cara, agora eu vou fazer uma sacanagem com você. Você colocou assim, cara. Quer ver? Ele colocou assim, noivo? Você é noivo, cara? Sou noivo. Não sou casado oficialmente, né? Alessandra, quanto tempo esse cara tá te enrolando, Alessandra? Ainda bem que ela não tá ouvindo. Ela não está ouvindo? Ela tá dormindo em casa. Pelo amor de Deus, Alessandra, esse rapaz tá te enrolando? Ela está me enrolando. Um dia eu perguntando, e ela está ela falou assim, não, eu sou casado e tal, não sei o quê. Agora o cara é noivo. Ah, mas vai ver o Facebook dela também. Também tá com noivo, lógico. Poxa vida, gente, então ano que vem tem casamento, é isso? Deve ter. Em agosto. Se Deus quiser. Em agosto, vamos casar esses dois. Você sabe quem é a Alessandra que nós estamos falando? É uma das mulheres, não quer que eu fale, porque é uma das mulheres mais bonitas da TV brasileira. Verdade. Né? E tem uma... Não, pode falar, é minha, pode falar. Então. E aliás, nós temos o mesmo problema, né? Que somos casados com japoneses. Com as orientais. Né? As orientais. Né? E a gente sofre, né, Murilo? É porque os orientais sofrem muito. Eles sofrem muito. Então, e aí a gente sofre por tabela. Exatamente, exatamente. Bom, enfim, aí então, voltando aqui agora, você nasceu em Londrina? Sou londrinense. Então você pegou todo aquele cardo cultural, assim. De... Sim, Londrina é uma cidade que tem um movimento cultural impressionante, apesar de todos os reveses que sofre. Enfim, consegue ir pra frente. Tem muito músico que saiu de lá. Todo mundo fala, né? A tal da vanguarda paulistana são todos de Londrina, de Londrina, né? Exatamente. O Itamar Assunção, sim, sim, é lá de Apucarana, do lado de Arapongas, do lado de Londrina. A Rigo Barnabé é londrinense. Neuza Pinheiro saiu de lá. Então, assim, todo o pessoal saiu de Londrina. Esse pessoal tava louco, querendo fazer música e tal. E Londrina, que na verdade... A Gal Costa foi pra lá em 73, eu acho, e ela fez um show no Moringão, no estádio lá, que ela que foi... Que ano foi isso? 73. Você tava... Coisas... Me conta, isso é parte da história cultural de Londrina, que ela chegou lá e ela cantando aquela Vaca das Divinas Tetas, o pessoal não entendeu nada, e ela disse assim, olha gente, Londrina é uma grande fazenda. E essa frase tem uma dupla interpretação, porque é uma fazendona mesmo, né? É uma cidade cercada por grandes fazendas, grandes fazendeiros, mas ao mesmo tempo tem uma cultura de fazenda também, né? Muito conservadora. E para combater isso, acho que os artistas de lá, eles são muito loucos. Tem gente muito louca em Londrina que faz o caldo andar mesmo. Faz a coisa inclusive fazer. A cidade, acho que é a primeira cidade que teve toda aquela história de uma conferência municipal de cultura. Sim. Onde de fato tem um programa de programa municipal de cultura. Funciona. Independentemente de quem é prefeito, o cara recebe. Não, tá lá, tem edital, exatamente, todo tem ano. Tem toda referência. Então, tem os seus problemas, como todos os editais têm problemas, enfim, mas você, tem lá. Tá a lá. Ideia é ficar por aqui mesmo, você não pensa em voltar pra Londrina. Não, eu tô sempre lá, fiz um show lá agora em janeiro, no começo de janeiro. É, eu tô sempre, eu tenho grandes amigos lá, eu tenho um projeto lá agora que eu acabei de participar também, que nós vamos pra Suíça em agosto. É um quarteto que mistura música erudita e música popular. É, enfim, tô com esse pessoal lá de Londrina. Eu amo aquela cidade, né? Eu gosto muito. Tô querendo que São Carlos ficar 50% do que é Londrina, vai ficar muito bom, sabe? Em questão de andamento da coisa. E você tem que sua participação nessa história, então. E bom, e eu tô aqui que tocou no celular foi o seguinte, uma galera nos ouvindo na padaria. Tá? Então a gente mandou, agora tá chique com o celular, manda. O pessoal da padaria que tá. Só pode fazer propaganda de padarias? Não, né? Ah, pode, melhor, claro não, que pode. Pode. Vocês estão ouvindo, não é propaganda, só tá comentando. Exatamente. O problema agora não é a propaganda. Eu descobri qual das praias. É Copacabana ou Ipanema? É padaria e. Guanabara. Então a galera tá lá na Guanabara, né? Ouvindo a gente lá na Guanabara. Muito bem, gente. Muito obrigado. Mandaram um torpedo esse barulhinho aqui. Legal. Torpedo. Bom, e aí a gente acaba se perdendo, porque eu tava comentando aqui com o Bob, com essa parafernália toda, a gente acorda, nem bota o café para esquentar, já liga o computador e fica... Ufa, né? E aí, meu velho, você tava contando que... tava contando para você que ontem mesmo tava com problema de conexão, duas pessoas do meu lado, eu dizia, poxa, eu não consigo conversar porque não tem conexão, né? Na música, essa conectividade, etc e tal, é uma boa, cara? Você que viveu um período aí de construção dessa conectividade, como é que é isso? Tem alguma interferência na música ou tanto faz? A resposta é sim e não. É, tá? Então é uma coisa dialética. É um mundo novo. É. Tá? E algumas coisas se tornaram muito mais difíceis, outras coisas mais fáceis. Acesso é mais fácil. Nos anos 70, nos Estados Unidos, gravar um disco foi uma coisa quase impossível. Eu estava com um quarteto que foi premiado no American College Jazz Festival, no Festival Nacional dos Grupos Universitários. E o cara do Blue Note falou com a gente, achei, não, chegamos. O líder do grupo era James Williams, que depois tocou piano no Jazz Messengers, com Blakey, nos anos 80. Não pintou. Eu gravei um disco com um grupo de funk blues e por Groove Merchant Records. E de fato foi a única vez que eu recebi salário, cachê, para gravar uma coisa. Então era muito difícil. No mínimo você precisava uns $5,000. Então era difícil. Tinha muita gente de qualidade que só começaram a gravar muito depois, justamente por causa disso, da dificuldade de penetrar o sistema. Então eu acho agora, a gente tem cada computador, você pega um MacBook Pro e uma interface de M-Audio, você tem um estúdio na mão. É. Se você comprar microfones decentes, você tem tudo que você precisa para produzir uma gravação de alta qualidade. Bem, o problema é que tem tanto lixo. É isso que eu ia perguntar. E a criação dessa história, como é que é? Acesso não tem garantia. Exatamente. Tinha uma garantia de qualidade, em certo ponto, mas limitou muita gente. Continua... Agora, mas tem muita gente boa. Eu vejo amigos meus que estão começando agora a ter um impacto no mercado nos Estados Unidos. Eles têm quase minha idade, eu tenho 64 anos agora. Eles estão começando. Eu comecei a gravar no Brasil, na verdade. Toda a minha... no meu currículo, todas as gravações importantes são daqui. Então, eu acho que isso é muito bom para nós, é muito ruim para nós, porque é qualquer coisa. A rede virou o Far West. O mundo sem regras. mas tem coisas de qualidade, precisa procurar, escolher. Você chamou atenção, uma outra coisa que o Bob chamou atenção durante o intervalo aqui foi a questão de uma reunião com vinho, né? Uma reunião de departamento. Você vai me entregar agora? Não. Nós não precisamos dizer que tipo de reunião que era, onde era essa reunião. Mas uma coisa que a gente tem levantado aqui, inclusive em vários programas, e aí tem até um pessoal aí da academia que fica muito bravo comigo, inclusive, né? Diz que eu acho a academia extremamente careta, né? Você falou que foi para dentro de uma universidade e tal, e, por exemplo, na área de música, de formação musical, pensando um pouco, eu acho que aí o Murilo entra nessa prosa também. Porque o Bob, ele é coordenador de um curso de música, né? Da Cantareira. É isso? Eu coordeno a parte popular, a popular na Faculdade de Cantareira. Faculdade de Cantareira em São Paulo. São Paulo, né? Zona Leste. A Zona Leste? É, Belenzinho. Ah, tá. É a Escola Superior de Música. E o curso é muito legal, porque a gente junta todo mundo. Tem a parte erudita, a área popular, mas a grade não tem optativa, todo mundo faz tudo. Chia, reclama, o pessoal da música erudita diz: por que eu preciso estudar jazz? Eu sabe sobre isso, porque faz bem. Tá? O pessoal do popular diz: não, eu não quero saber da história da música, se não precisa. É a nossa cultura, gente. Tá, e aí você acha então que, por exemplo, você questionou essa coisa, tem muita coisa e muito lixo, e uma das questões é a questão da criação. Na formação universitária, na academia, você acredita que acaba dando dando essas condições para que o cara seja criativo, o cara tenha uma produção criativa? Não, eu acho que o nosso objetivo é outro, é criar profissionais, pessoas que podem se virar dentro do mercado. Porque fora das orquestras sinfônicas, bandas sinfônicas, não existe carreira para o músico. É muito difícil. Eu não tem lugar que eu possa ir lá mostrar currículo, ser contratado como baterista. Tá. É extremamente limitado isso. Então, cada pessoa, principalmente a pessoa da música popular, vai precisar inventar a própria carreira. É uma coisa de louco, mas normalmente é uma mistura de tocar e uma variedade de condições boas e ruins. Dá aula, ninguém vai conseguir evitar isso. Com sorte você vai ter a oportunidade de gravar. Com muito mais sorte você pode gravar e receber a tabela. Uhum. Isso é cada vez mais raro, mas eles precisam, cada um precisa achar o próprio caminho. Então, eu explico da seguinte maneira. Eu nunca trabalhei para ganhar dinheiro. Assim, pensando, eu vou arrumar um emprego, eu vou ganhar dinheiro, vou fazer. Eu sempre trabalhei só para continuar sendo músico. E isso normalmente é um estado de pobreza absoluta, mas principalmente se você eu não tocava nunca. Desde que estou no Brasil, nos últimos 20 anos, eu quase não toco mais música popular, nem comercial. Mas eu fiz isso há muitos anos. Eu morei 4 anos em Memphis, que é um lugar espetacular para todos os tipos de música. Lá eu toquei country western, toquei com Jay Hawk, com Jay Lee Lewis, toquei funk com Isaac Hayes. Eu não faço isso nunca mais. Eu tenho alguma direção, mas a luta é sempre continuar sendo músico. E chama-se Danilo, o Murilo, né? E o Murilo é jornalista de formação. Eu sou jornalista, me formei lá na Universidade Estadual de Londrina. Mas nunca atuou com... Não, e justamente com esse pensamento do seguindo Bob. Essa linha do Bob, que na verdade assim, para eu continuar tocando piano, não precisa tocar numa banda sertaneja, não precisa tocar num baile, banda de baile, que eu já tive essa oportunidade de fazer, um pouquinho, mas tive, e não quero também fazer nunca mais. Eu acho que é muito, não é a minha praia, não tenho alma pra isso, não adianta. Então eu optei por isso, vou fazer um curso superior que me dê um apoio numa outra área, que eu consiga fazer trabalhos numa outra área, e eu continue tendo a oportunidade de fazer música que eu quero, né? Me dou esse luxo dentro dos músicos, assim, falando, né? Eu conheço um guitarrista, né, muito bom, por sinal, que na época de prestar vestibular, todo mundo falava, bicho, você é músico, vai fazer música. Uhum. E ele falou assim pra gente, viver pra tocar é a melhor coisa que existe, agora tocar pra viver é difícil demais. E aí ele Mas hoje, na questão da música, eu acho que se a pessoa viesse falar comigo, olha, eu quero fazer música, eu falo, faça, estuda. Porque hoje o mercado da música já está aceitando músicos desse naipe que o Bob está falando. Mas vão ter que inventar a própria carreira. Vão ter que tocar, vão ter que dar aula, vão ter que gravar, vão ter que, enfim, fazer programa de rádio, divulgar seu trabalho, fazer tudo. Mas, com uma faculdade, um músico que anos atrás não tinha isso, hoje com uma faculdade você dá uma aula com muito mais propriedade do que você dava antes. Então, assim, se eu pudesse voltar, eu teria feito um curso de especialização na música, uma faculdade superior de música. Mas eu gosto muito de jornalismo também, trabalhei 4 anos na área. Aonde isso aqui? Numa empresa aqui em Araraquara, numa empresa de assessoria de imprensa. Aonde isso? Em Araraquara. Mas o que era? Assessoria. Eu atendia clientes, atendia hospital, cheguei a atender a Telefônica, né? É. Cheguei a ser assessor de imprensa deles. Mas enfim, me deu uma experiência de empresa, de mercado, tudo, que eu aplico muito hoje na profissão que eu tenho, né? Eu inverti, na verdade eu continuo sendo freelance de jornalista. Mas aí, né? Você pode, e músico, exemplo, 24 horas. Como jornalista, atuar especificamente com música também. Você vai escrever sobre. Você escreve sobre. Eu escrevo, faço isso no blog, já fiz isso em jornal aqui, faço isso na rádio aqui. Mas vamos ser bem sinceros, você não precisa ser jornalista para você escrever sobre nada. Você precisa ser entendido num assunto e escrever sobre ele. Cara, eu não sou jornalista, nem sou entendido e consigo escrever. Não, você estudou, você está escondendo o jogo, você estudou. É. Mas é porque assim, você tendo um curso superior, você tendo um estudo em alguma coisa, você, enfim, você escreve sobre ela. Eu nunca acreditei, e hoje, com a discussão do diploma de jornalismo, eu acho que realmente o jornalismo não é um curso superior. Eu acho que o jornalismo é uma especialização dentro de uma comunicação da área. A comunicação, sim, é um curso superior, uma ciência, né? O jornalismo é uma habilitação. Então eu acho que ele deveria ser disponibilizado para qualquer profissional que tivesse um diploma superior ou interesse em fazer uma especialização na área. Enfim, eu penso assim. Bom, a gente vai ouvir uma música, mas tem alguém desesperado querendo falar com você. Pode... Quem é, Marco? Vamos saber. Quem é que quer falar com você desesperadamente? Conta para nós. É um amigo meu, chama Pedro. Marca outro churrasco, por exemplo? Não, eles já me ligaram que eles já estão lá no churrasco de novo. Já estão no churrasco de novo? Os caras fizeram churrasco domingo. Não, fizeram churrasco segunda, terça, quarta, e hoje já estão fazendo. Cara, é brincadeira. Então eles são músicos ou jornalistas, é tudo vagabundo. Bom, e aí então agora nós vamos ouvir o que, Bob? Você tem uma faixa? Não, põe o disco do Bob. Do Bob agora. Escolhe uma faixa. Uma faixa. Número 1, número 2, número 3, número 28. Eu nem lembro agora. Música 445, Marcos. Bom, gente, enquanto isso, tem um monte de gente aqui sinalizando, inclusive, Fernando Brandão está nos ouvindo, que é, inclusive, lá do departamento, estou falando um monte de coisa, para confundir o Bob. Segundo mesmo. Né? Tá, justa causa. Beleza. Eu estou dizendo para o Fernando Brandão que você está aqui conosco, tá? E ele provavelmente vai estar nos ouvindo. Ah, tá okay? No Facebook? Tá no Facebook. Bom, e a gente também tá no Twitter. O pessoal tem te vendo lá. Muito bom. Manda um abraço, gente. Um abraço aí. Um beijo a todo mundo e tal, enfim. E o Luiz Nassif, o jornalista e músico Luiz Nassif, tá aqui nos ouvindo, cara. Ah, que legal. Nós não somos. Obrigado, Luiz. Um abraço, então, querido. Bom, tá pronto aí? Então, Bob vai chamar a música de novo. Vamos lá. Mais uma vez, regra de três: Lupa Santiago, Cisão Machado, Bob Wyatt. Eu acho que essa música aqui vai. Agora, é Justa Causa. É uma música em 6x8, da autoria do Lupa. Essa que nós fomos, nós voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Bom, nós voltamos aqui com Bob White. Isso. Murilo Barbosa. Isso. Marco Escrivão. Felão. Felão tá querendo propor, ele tá ligando, inclusive. O sujeito, pra que você tá ligando, Felão? Tá pegando aqui? Pode falar, pode falar. Pro João Donizete, do Galo D'Arve. Quem que é? Banda... Fala devagar. Pro João Donizete. Ele é vocalista e guitarrista de uma banda de rock que... De rock começou... ou heavy metal, cara? Porque você não curte não rock. É um heavy metal, não é muito pesado. Não. E ele começou a divulgação, como muitos músicos, divulgação na internet, MySpace... E gravando CD, já estamos com o segundo CD. Vem com frequência até grande pra cá fazer shows e divulgar o trabalho. Consegui conversar com ele e tô tentando ligar pra ele agora. Então vai. Então nós vamos botar um metaleiro, ele não quer que fale assim, mas pra conversar com o Bob e com o Murilo, que é jazzista. Mas ó, São Carlos tem uns músicos que estão lançando muita coisa. É, eu recebi um convite há um tempo atrás de um professor de guitarra aqui de São Carlos, do Michael. É, lançando um disco de rock instrumental, composição dele. É, eu vi, eu recebi também, mandaram no meu blog um guitarrista aqui de São Carlos que toca violão acústico, ele toca numa técnica que eu esqueci o nome, uma técnica diferente, e ele lançou o MySpace dele também. Tem bastante gente aqui em São Carlos, tem o Thiago Carreri, que eu toco na banda dele, lançou um disco de música instrumental. Sim, eu vi no... Um disco lindo. É, tem muita gente aqui em São Carlos fazendo. Tem uma gafieira aí tocando, que é a gafieira Pura Gaf. Tem bastante gente aí procurando seu espaço. Eu também tô tocando. Ah, é? Eu tô tocando. Tocando paracatuzum. Tocando paracatuzum, tocando sino, tocando galinha de cerca, essas coisas. Tocando vaca. Tocando vaca, mas eu aconselho ninguém a ouvir. É uma sugestão minha, não zova. Bom, gente, eu tenho que falar aqui quem tá entrando, pedindo, mandando. O Elton lá de Araraquara tá nos ouvindo, mandando um abraço. Tem que falar todo mundo, é isso, Marcão? Você tá certinho, legal, né? O Carlos Zimber, conhece o Carlos Zimber, velho? O Carlos Zimber foi presidente da Cooperativa Paulista de Música. Hoje o Carlos Zimber tem uma banda, etc. Então, vamos tentar botar o Carlos no circuito aqui, né? E também, olha aí, Brasília. Brasília, os caras têm rádio escuta lá, porque eles sempre têm medo do que a gente fala. Aliás, deixa eu aproveitar essa ensejo e dizer o seguinte, moçada do Brasília, não precisa ficar com medo de nós, que nós vamos fazer... Porque é sempre assim, marcam com a gente de participar do programa, aí sempre assim, 2:30, 3 horas, ligam, não vai poder, porque tem não sei o que lá. Cara, toda semana a gente é super legal. A gente somos super legal. A gente somos, é ótimo, né? Mas então, a gente somos super gente decente. Nós prometemos que nós vamos enviar as perguntas antecipadamente, que nem o Flamengo tá querendo agora, né? Não tem essa história? O Ronaldinho, né? A gente tava tendo a apresentação do Ronaldinho lá, né? Ele vinha pra Ferroviária e não quis também, cara. Foi, não, bom pra ele. Não vou querer. Tô enrolando pra caramba que você conseguiu já ou não? Bota esse sujeito no ar. Tá, hoje de balada, ele tá procurando um lugar pra atender direitos. Então vamos lá. Tá procurando, mas bota aí no ar, bota aí no ar, bota aí no ar. Tá ouvindo aí? Atender direito nada. Vamos ver quem é. Como que é o nome do sujeito? Jota. Ô Jota. Alô. Fala, Jota, você tá tudo bem? Oi. Oi. Você tá nadando, companheiro? Onde você tá nadando? Você tá na piscina? Tô no meio da chuva nadando aqui, brother. Você tá nadando na chuva, cara? Onde que você tá nadando na chuva? Eu tô aqui em São Paulo, né? No bairro de... Tô aqui em Barueri, na realidade, né? Você tá em Barueri, cara? Você foi assistir o jogo, é isso? Alô? Você foi assistir o jogo? Alô, Jota? Alô, alô, alô. Cara, só faltava o Jota. Jota não vai morrer afogado ao vivo, cara. Não, não. Pelo amor de Deus. Eu vou morrer afogado, mas tá uma chuva do caralho. Eu não tô conseguindo ouvir. Puta, falei palavrão na rádio. Não pode falar palavrão, rapaz. Sua mãe... Então, Jota, você faz o que na vida? Você é guitarrista, é isso? Eu toco guitarra e sou vocal de uma banda de hardcore. Com gêneros de rock em geral. É. E tamo aí. Então, mas... Cidade independente há alguns anos já. Bom, a chuva parou aqui um pouquinho. Parou porque eu pedi. Eu acabei de pedir aqui, você não viu, mas eu pedi pelo Twitchcam pra parar um pouco a chuva pra você poder falar. Então fala. Vamos lá. Vamos lá. Tá um pouquinho baixo. Com que... Cara, desculpa, fala. Com quem que eu tô falando? Você tá falando com Jesus Cristo. Jesus, me abençoa. Traz o rock de volta, Jesus. Nós traremos. Mas diz aí, você toca numa banda de hardcore, é isso? É isso aí, uma banda de hardcore. Tá, e nós estamos aqui no estúdio com o Bob White e o Murilo Barbosa, que são jazzistas, né? Os dois, um é tecladista, posso falar assim? É isso? Sim. Tecladista e o outro baterista. E agora nós estamos com o Jota. O Jota, você conhece o Murilo, o pessoal aqui? Você é de São Carlos? Ele é de São Carlos, não? Não, não é de São Carlos. A banda Galo Darge já tem aí uma historinha muito bacana em São Carlos, né? A gente já tocou algumas vezes aí. Tá. Então a gente tem alguns amigos e fãs aí muito especiais pra nós. E o que é que vocês tocam? Vocês vivem de música, é isso? Não, não. Como é que vocês sobrevivem, então? Além de saber nadar. Acabei de sair do trabalho, cara. Eu trabalho com representação comercial. Aonde você trabalha? Trabalho aqui no município de Barueri. Ah. Aqui em Alphaville, né? Tá. Trabalho como vendedor. Já trabalho aí nessa profissão coisa de mais de 10 anos também, né? E você vende o que, então? Justamente com banda, assim, que eu toco já desde aí de gurizinho mesmo, né? É. Então eu toco há mais tempo do que trabalho, mas enfim. É. O trabalho hoje em dia acaba sendo um negócio que a gente precisa, porque não temos oportunidades pra estar vivendo do rock hoje em dia, pra estar vivendo de música. Infelizmente é uma realidade que eu acho que, inclusive, até as pessoas que curtem e que acompanham o trabalho das bandas sabem disso, sabem que é difícil viver de música, eles sabem que é foda você conseguir pagar suas contas com o dinheiro que às vezes você nem recebe de cachê, ou enfim. Tá, ô Jota... É muito complicado, mas assim como também existe muitas boas intenções no cenário aí. Tá. E você... Ainda sobrevive isso, né? Tá, e você vende o que, Jota? Oi? Você falou que trabalha com vendas, aí você vende o quê? Eu trabalho na área de importação de instrumentos musicais. Ah, tá. E o que especificamente? Bom, a minha empresa, ela trabalha com coisa de mais de 26 marcas, né? É. E eu trabalho numa área que eu vendo acessórios, eu vendo corda pra guitarra, eu vendo... No geral, meu carro-chefe é um produto que a gente trabalha, que são as capas, né? É. Capas de guitarra. Capas importadas da Alemanha. Pode fazer propaganda, cara. Pode falar o nome das marcas, aí você vai pedir mais... Aí você pede mais... Lógico, pode falar o que você quiser. Inclusive, depois você vai lá e pede pros caras uma grana. Falar, meu, eu falei, fiz propaganda no maior... do Brasil! Que isso, mano? O que aconteceu? Passou um carro maluco aí. Tô ligado. Enfim, eu sou representante, no caso, supervisor da marca aqui no Brasil, Rock Bag, que é uma marca bem legal, que trabalha aí com a linha de bags e acessórios no geral, também trabalha com a linha de cabos, parte de stands também, né? E é uma marca que é o meu carro-chefe, é meu ganha-pão. Tá, e tá? Aí... E então você... seria a marca Rock Bag. E tá, e como chama a sua banda? A banda se chama Galo Darve. Galo? Galo Darve. Garve, é isso? Darve. D-A-R-V-E. Tá, a gente vai ouvir, inclusive, porque o Filão, que aliás é fã deles, é isso? Sim. Você conheceu como ele, Felipe? Eu fui no show de um amigo meu, e esse meu amigo abriu o show deles, eu acabei ficando por lá ouvindo o som, depois a gente começou a trocar uma ideia, e aí caiu nisso. Tá, e aí esse CD que você trouxe é um CD completo em todas as músicas ou não? É uma música específica? Só não tem a música nova deles, nós somos o hino que estão trabalhando aí. Tá legal, então nós vamos, depois que você terminar de, a gente terminar de conversar contigo, nós vamos ouvir o som então da banda, repete, fala. Galo Darwin. Bom, e aí meu queridão, então aproveita, o que mais você quer mandar um recado pro mundo, diz aí. Pô, maravilha, agradeço aí a oportunidade, agradeço a galera de São Carlos, de Ribeirão aí no geral. Tá. E você já tocou aqui? Amigos aí, inclusive minha segunda família aí de Ribeirão, né? Tá. Sim, minha namorada aí de Ribeirão. É, segunda família, nada disso. Então é sua família, cara. Ou seja, pega, como que chama a sua querida? É a Ana Lu. Ana Lu, ela tá, é de Ribeirão, é isso? O que, que ela faz lá em Ribeirão? Ela também trabalha com representação comercial. Então, poxa, coisa. Então manda um recado pra Ana Lu, que ela deve estar ouvindo a gente, provavelmente. Nós somos mais. Pô, eu avisei ela, né? Vamos ver se ela. Espero que ela esteja ouvindo. Então manda um recado pra Ana Lu. Se ela estiver ouvindo, Ana Lu, eu te amo, Ana Lu. Que legal. Você é minha flor e minha inspiração pra sonhar. Tá, e quando você vai pedir ela em casamento? Olha, vai a gente já tá acertando as coisas pro, pra, pro, pro evento. Exato, vai ser um evento então, vai ser um evento. Vai, vai ser um negócio bem bonito aí, na cidade de Ribeirão Preto. Beleza. Galera de São Carlos, todo, todo mundo vai estar convidado também pra fazer essa festa aí, fazer um show de rock. Casamento, muito bem. Casamento do J. Caralho, passou outro carro. Passou outro trem. Bom, mas enfim, e vocês cantam em português, é isso? É uma banda que toca em português mesmo, né? A gente tem as nossas letras, assim, em grande maioria das composições são minhas. E é um trabalho bem, bem honesto, bem legal, assim, a gente tem então, aí uma história seguinte. De alguns anos já. Essa banda, essa formação que tá seguindo aí com esse trabalho, inclusive, já com um clipe aí pra rodar nesse mesmo semestre, né? Nesse mesmo semestre de 2011, a gente já tá fazendo esse trabalho do clipe. O clipe, inclusive, é da música Novo Caminho, que é uma música que a gente vai trabalhar bastante esse ano, né? Então, assim, as músicas, elas falam relativamente da situação de vida de um adolescente que pensa algumas coisas diferentes, de repente sonha com alguns ideais, tem ilusões, tem visões que acho que cada um que vive intensamente alguma coisa acaba tendo dentro de si. Eu acho que é um trabalho que realmente, graças a Deus, os nossos amigos e os fãs que a gente acaba conquistando em shows, eles se identificam por ser assim, por si só, né? Então é um negócio bem, bem legal, assim. É um... Então vamos lá, bonitão. Agora é o seguinte, então você vai virar, vai chamar, como que é a música que vai tocar? Qual que é? Novo Caminho. Novo Caminho. Então você vai chamar no música Novo Caminho. E é o seguinte, então, velho, vamos combinar o seguinte. Você vai estar vindo em São Carlos e vai participar do programa aqui. A gente vai fazer ao vivo um programa inteiro com a tua banda aqui. Pode ser? Pô, que maravilha. Vai ser Fechou? Uma honra. Então tá bom. Então o Felão tá mandando. Vai lá, Felão. Manda um abraço pra ele. Felão. Vamos passear. Aí, meu velho, então vamos ouvir agora. Então chama aí, meu queridão. Chama a sua música. E vai, é a primeira vez que vai tocar na rádio? A música dele? Hoje, hoje tá cheio das novidades. Inédita, aqui, né? De novo. Mais uma inédita, então. Vamos lá, queridão. Que chama beleza, agradeço mais uma vez, São Carlos. Obrigado, Felão. Obrigado a toda a galera aí de São Carlos que acompanha o Galo Darby. Pô, muita paz, muito rock. Tudo de bom em 2011. Que seja um ano produtivo pro rock and roll. Obrigado a todos mesmo, de coração. Nós somos o Galo Darby e essa música se chama Novo Caminho. Um grande abraço. Correr daqui, não Aracatsu. Virou uma coisa meio sociológica aqui. Né? Rock é manifestação. E aí? Eu acho. Como chama a banda? É Galo. Galo Darwin. Galo Darwin. Gostei demais do som dos caras, bicho. Muito o cara é bem, mesmo. bem. Aliás, precisa botar aí na rádio pra tocar direto, né? Felão virou produtor, então, do Galo Darwin, né? Você adorou a moçada, já vai pedir 10%, né? Aquelas coisas todas, em disco, parará, parará. Bom, e aí eu tava com a conversa aqui toda em torno do intervalo, era de que o rock realmente é isso, né? Eu e o Murilo estamos aqui filosofando, dizendo que o rock, quando ele começa a ser muito discursivo, aquela coisa meio... Tipo, a minha já que você já citou a Alessandra, a Alessandra é fã do YouTube. A minha o quê? Você ficou três pontas, minha. Minha esposa, vai. Eu sempre chamo ela de esposa. Ela é fã do YouTube. E eu sempre digo pra ela, o YouTube é uma banda muito musical. Pois é, mas temos esse um problema. Blá, blá, blá do Eu não tenho a menor me lembra saco. Uma coisa meio Legião Urbana, autoajuda, assim, sabe? Pô, eu tenho muito, né? Aliás, a minha digníssima, aliás, também, já que você falou, né? A minha digníssima Júlia, ela adora, inclusive, aquele guitarrista, o Ed lá, sabe? O Edg, sei lá o nome do cara, do Itchu. É, não sei o nome. Itchu, Edg, sei lá o quê. Mas eu também acho, também nessa linha, sabe? Jesus. Eu acho que eles são geniais musicalmente, mas assim. É, cara, fica no show, por favor, toca. Essa coisa de erguer a mão. Salvar o mundo, hein? E o Hard Word, não sei o que e tal. E aí, você concorda com isso? Nós somos dois brasileiros malucos falando besteira aqui, Bob? Mas eu tô tão fora de tudo isso. Você nunca ouviu essas coisas? YouTube, Red Hot. Mas eu não presto atenção. O que a gente faz quando começa a pensar em. Problemas de ser criativo, ser artista, para os jazzistas isso implica em achar uma própria voz. Tá? Eu acho que isso é o problema. Todo mundo pensa assim, o que isso exige para a gente é mostrar uma visão da linguagem jazzística, ou linguagem musical, que oferece uma coisa, um ângulo, ou pelo menos um ângulo novo. Pode ser a mesma matéria, a gente está usando as mesmas escalas de todo mundo. Sim. Mas o que você tem que é realmente novo? É um dos problemas para mim, que é para a música de entretenimento e música popular, tem muita pressão para não ser diferente. É, exatamente. Porque é difícil classificar e vender produtos que você não pode identificar. Eu sou completamente contra rótulos, uma coisa de marketing de modo geral. Tem lounge jazz, tem acesso. O que é isso? Porque, para mim, conhecer o artista, você conhece o artista. Eu gosto de jazz, são meus alunos, eles chegam e dizem, a gente tem vestibular, a gente está na época do vestibular, os alunos, os candidatos chegam e dizem, eu quero tocar jazz. Desculpa te interromper, mas nesse processo de seleção, além da coisa da música e tal, existe também uma entrevista, vocês fazem uma entrevista com o candidato? Eu falo com eles, conversa, eles fazem as provas e chegam para a prova de instrumento. E a gente vai conversando, e diz, então, eu quero tocar jazz. Você pensa, tudo bem. Quantos discos de jazz você tem? Disse, eu tenho um disco de jazz. Tá? Disse, qual é? Disse, acho que é Miles. Disse, que disco é? Daí paro. Disse, Miles tem uma carreira enorme, né? Então, mas a ideia de gostar de jazz, de ser interessado nisso, é a mesma coisa que você está interessado em pintura. Você vai para o museu e vai acumulando uma bagagem. Você reconhece, você é Rafael, reconhece, você é Paul Klee. Daí, quando você encontra uma coisa nova, você diz, isso é diferente. Por quê? Eu tenho uma coisa que me atrai, mas por quê? Então eu vou aprofundar nisso. E é isso que eu estou tentando promover e que eu estou procurando para fazer pessoalmente. Acho uma voz. Não vai ser uma coisa tão revolucionária, não vai ser mesmo, mas com o impacto do Charlie Parker, do Coltrane, do Miles, que tinha uma carreira enorme, do Ornette Coleman, esses caras, mas estou procurando, eu acho que regra de três, nós estamos chegando do ponto de que a banda tem uma personalidade. Sim. É a soma das nossas habilidades criativas de improvisar como improvisadores. Então, quando a gente fala sobre música de entretenimento, para mim é isso. Em grande parte é popular porque é igual. Né? Diz uma coisa, qual foi o grupo mais diferente ou mais estranho que você já tocou até hoje? De toquei? É. O mais esquisito, assim, que você fala no meio, você olhava, você fala, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? Nisso pelo bem e pelo mal também, Na verdade, eu fui responsável pra gravação e uma faixa que a gente gravou em 77, que é. Pode dizer que, entre aspas, é free jazz. Não existe free jazz, porque toda a música tem regra. Mesmo se a regra é simples, primeiro eu toco, depois você. Mas tem regra sempre. Então tem, esse foi muito esquisito. Meus amigos entraram em choque. A gente entrou no estúdio em Baltimore, tinha três guitarristas, uma cantora muito boa, Lee Diamond, trompete, tuba, dois tecladistas, órgão B3 e pianista, baixo, baixista, na época era baixista do Sun Ra. Nossa, totalmente. Foi muito nuvens. Legal. A gente simplesmente gravamos uma meia hora. Eu só tinha dinheiro para comprar uma meia hora de fita. O que eu posso dizer? Então a gente gravou uma meia hora de música direto. Mas foi você que organizou a gravação? Sim. E tem essa gravação ou não? Eu tenho, sim. Você tem? Uma parte disso eu tenho. E tá em quê? Tá em fita? Em fita, sim. A única sobrevivente era uma fita em fita cassete, mas eu salvei. Tá, e o... Mas isso foi muito esquisito. Esquisito simplesmente porque eu tô aqui, eu toquei com um grupo de Dixieland em Memphis. Que a gente estava usando aqueles chapéus de palha. De palha. Dixieland é aquele jazz muito antigo, 1910, né? O pessoal tocava em rua e tudo, instrumento de sopro e tal. Você tocou numa dessa também? Não, mas não só isso, mas eles convidaram uma das moças que fez o filme, Fiddler on the Roof. O violinista no telhado? Sim, que era o mais jovem das filhas, ela cantava. Era uma coisa tão incongrua, era arte conceitual, porque eu não entendi nada. Isso é para Catuzum. Então agora a gente vai ouvir mais uma vez. Então, Bob, é isso? Qual música que nós vamos ouvir agora? Essas músicas do Bob que a gente está ouvindo foi gravado no show do Sesc Pinheiros em São Paulo em dezembro. Isso. É isso? Quem Exatamente. É que estava junto? Vocês não estavam. Ninguém ouviu ainda. Ninguém ouviu. É o inédito. Primeira e você está ouvindo? Estava junto? Também estou ouvindo pela primeira vez. Mas e aqui desse show que vocês fizeram aqui em São Carlos, Araguaia, vocês gravaram alguma coisa? Nós gravamos, mas não de forma profissional. Tá. Gravei para registrar. Nós estamos editando, tem vídeos, nós vamos soltar na internet. Tá. Nós vamos colocar vídeos. Depois joga no Paracatuzinho, inclusive. O grupo, na verdade, o grupo chama-se Sanka Jazz. Sanka Jazz. É você, Alexandre Fabiano. E aí a gente convidou o Bob, e eu acho que agora o grupo vai caminhar com músicas, a gente vai começar a colocar composições próprias. Ah, é? Então vai ser o quarteto. Você nunca falou sobre o roteiro que a gente tocou. É, acabei não falando. Pois é. Qual roteiro que era? A Mariana perguntou lá no começo do programa qual o nosso roteiro. Eu expliquei a origem, tá, mas não falei. A gente tocou músicas. A gente tocou Wayne Shorter, tocando Footprints, né? A gente tocou All or Nothing at All, que é um standard. É, muito conhecido, enfim. Nós tocamos Recorda-me é um standard dos anos 60, eu acho, do Joe Henderson, saxofonista. A gente tocou Óleo, um grande standard do Sonny Rollins. A gente tocou. Vocês fizeram uma brasileira, né? Thelonious Monk, nós tocamos Straight No Chaser. Felicidade. Tocamos A Felicidade, que é do Tom e do Vinícius. E teve uma outra também, que era uma coisa. E Brazuca, bem... a gente tocou Jogral. Que é Jogral, do Sr. Filó Machado com Javan. Exatamente. Javan. A gente tocou Para Pará. E fizemos uma música do Bob, né? Aí é uma música dele chama Para Pará. Um baião, um morfético. Tipo um baião, né? É. Esse pessoal do Brasil que tava lá, Bob, que é o Romir Deodato, Flora Purim, esse pessoal chegou a ter contato com essa moçada que tá lá, não? Eu só conheci Flora aqui. Aqui? É. Eu ouvi, eu lembro da primeira vez que eu ouvi a primeira formação do Chick Corea do Return to Forever. Nossa. Que tinha Ayrton. Sim, Ayrton Moreira na percussão. Eu escutei esse. Meu Deus, será que todo mundo ia tocar assim no Brasil? Pois é, tem um disco. Eu tô em choque, tem um disco que infelizmente eu não tenho mais, mas se eu tivesse ele eu daria pra você, que chama Concertão, que é o Ayrton, o Paulo Moura. Ayrton, Paulo Moura, eu não lembro agora todo mundo. O Paulo Moura, Ayrton, enfim. Mais dois que agora tá falando. Acho que o Delmir, não, e a Flora cantando, acho que. Ah, tá. É maravilhoso. Um disco, um CD chama. Deve ter naquele. Não sei se pode falar isso no ar, essas coisas. Aquele pode baixar blog, no blog, tá, blog. Né? No blog, pode, né? Blog um que acho tenha. Acho que tem um que tenha, exatamente. Um que tenha deve ter. Concertão chama. É maravilhoso. Sim, uma coisa. Deve ter. Ah, isso, já sei, desculpa. É Elomar. Elomar. Elomar, Ayrton. Esse disco saiu no Odeon. Caraca, tem eu tinha isso. Ayrton. Não, a baterista do. Você sabe, está resgatando todos os. Então, enquanto a gente recupera as memórias, então, enquanto as memórias são recuperadas, o Bob vai chamar a próxima música. Então, vai lá, Bob. Ou não. Ou não. Ou não, vai. Próxima música é? Constantinopla, uma composição de Lupa. É uma coisa mais, um pouco mais acelerada no disco. Aqui é o seguinte, quando não deu certo a gente volta. Não é isso, erramos a música. Qual que é a música, Bob? Vamos lá, vai lá de novo, Bob. Bom, eu vou ficar narrando. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima. É que o CD é inédito, gente. É inédito, não tem capa, não tem nada. Não, não tem CD, nada. Não sei se vai ser ordem. É a pré-masterização. Nós estamos com. Vai lá, vamos lá. O Bob vai ficar ouvindo, eu vou ficar falando. É isso aí. Então vamos começar do zero. Vamos começar do zero. Então vamos lá. Bob, anuncia de novo a música. Ok. Essa é a gravação, a música mais rápida da entrada e se chama Constantinopla e do Parque Santiago. Então vamos lá. Gente, voltamos e agora a gente já tá em Itapema. Você, aquela história de falou, eu mostro. É o do governo do Brasília. Olha lá, ó. Não é, tudo bem, Ciro? Você já tá ouvindo. É uma rádio do alto lá pro Brasil todo, no Rio de Janeiro e São Paulo. Isso, ô lindão, é o seguinte, você tá ao vivo aqui no programa, não só você, como o Brasil inteiro tá te ouvindo. Tudo bem, Ciro? Tudo bem. Tudo bem, lindão. É que nós começamos a conversar aqui no intervalo e eu falei que aí no Santa Catarina tem um figura, um produtor chamado Ciro, que é maravilhoso, que tem um monte de cidade, etc. E tal. A gente está aqui no programa com o Bob White, que é um baterista norte-americano, né? Que agora é brasileiro. A gente tá aqui com o Murilo Barbosa, que é um jazzista, tecladista jazzista, né? Não sei se existe esse termo. Marco Escrivão também, que é músico e tá aqui operando enquanto técnico. E o Felão também. Só eu que sou o único que não toca. Diz pra mim, Ciro. Ó, eu tava aqui tentando convencê-los a ir conhecer Santa Catarina, a ir fazer shows nos espaços aí. Conta pra nós um pouco como é que é esse circuito musical que você faz aí. Bom, temos desde Balneário Camboriú, Itajaí, temos Itapema, Florianópolis, são várias casas noturnas onde que os donos acabam entrando em contato entre si e a banda acaba passando por esses bares e trazendo cada vez mais novidades desses catarinas e pessoas que vêm visitar Santa Catarina. E você está com o circuito agora nesse período fazendo só a parte de praia, é isso, né? Isso mesmo, só a parte do litoral por enquanto. E agora é o que realmente está em auge, né? Tá, e você vai de onde até onde? Você falou para mim que vai até lá em cima no Nordeste ou não? Isso mesmo, a gente está começando a pegar desde o Nordeste agora, começando a entrar em contato com os outros casos de show para começar a ampliar cada vez mais esse nosso território, para pegar o litoral todinho do Brasil. Tá, e esse pessoal aqui de São Carlos, então, para entrar em contato contigo, é só ligar pro Ciro, falar: o Elvio pediu, pronto. Isso mesmo, me mandar um e-mail com material, me manda um e-mail para o endereço, que daí eu passo por telefone certinho. Legal. E assim eu entro em contato e vejo a possibilidade para a gente fazer shows em vários lugares. Ciro, você falou que está em Itapema. Aliás, Itapema foi a primeira praia que eu vi por dentro de um shopping, né? Essa praia é muito boa. É uma praia muito boa, inclusive. Aliás, no sul consegue ter praia boa no meio da cidade. É impressionante isso, né? Você tem um privilegiado. Exatamente, lindão. E você faz o que, Ciro? Conta um pouco da tua história para nós. Eu trabalho com teatro de bonecos, faço produção para pessoas interessadas em mostrar sua arte. E estou trabalhando há 15 anos já com música e teatro de bonecos, é parte de animação. Faço luz e cenografia, até mesmo a questão de produção, né? Manipulação, produção e assim por diante. Ô Ciro, quem tá falando é o Murilo, tudo bom? Tudo bom, Murilo. Eu queria te perguntar o seguinte, você consegue vender shows de jazz? Com certeza. É mesmo? Com certeza. Tem muito espaço aí em Santa Catarina? São poucos, mas são ótimos, bem acreditados. E vocês têm aí grupo de jazz? Que você trabalha com o pessoal de jazz, não? Olha, no momento, não. No momento não tem nenhum, porque o pessoal que estava aqui estava indo, todo mundo foi para a Europa. Não veio para cá, mas foi para fora. Isso é bom sinal, então. Quer dizer, tocou aí e vai embora. Com certeza. O respaldo é muito grande, sabe? O que mais você, desse circuito que você está fazendo, Ciro, o que mais o povo está... Além dessa coisa, o que se pede? Que tipo de música que se pede nesses lugares? Aqui, desde rock and roll, jazz, MPB, bossa nova, samba, mas samba original, né? Mas não... reggae... É uma linha mais nessa linha, assim, de músicas. O Ciro é daqueles caras que você fala assim, puxa vida, tá precisando de tal coisa. Aí você olha do outro lado, a hora que você olha, o cara já apareceu com a coisa, entendeu? E tem as... só que o único problema é que de vez em quando ele some no meio da noite, né, Ciro? E aparece no dia seguinte e tal, mas beleza. Queridão, diz uma coisa. Tá chovendo demais aí, não? Tá chovendo sim, rapaz. Pegou uns 3 dias de chuva seguida aqui. É. E agora qual é o próximo show que vocês vão estar fazendo? Você não toca, você tá sempre na produção, né? Isso mesmo. O próximo vai ser em Balneário Camboriú agora. A gente vai fazer em Balneário. Tá passando o pessoal por várias casas que vão estar fazendo. Desde Filequinho, a Casa Rock Show e outras casas em si. A gente tá fechando agora essa semana. Se alguém quiser ainda mandar um material, nós temos ainda 2 semanas para fecharmos em fevereiro, organizar a partir de final de fevereiro. Se então, tiver muito alguém interessado, bem, por favor, entre em contato com o Ciro. Já passei seu celular aqui pro Murilo e ele já vai estar entrando em contato. É um show maravilhoso e a gente está tocando, inclusive, durante o programa. Se você quiser ouvir o nosso programa, inclusive, www.radio.fiscar.br, que está sendo, já tem gente aqui na Espanha, quem mais que eu falei? Espanha, Holanda, Jaú. Espanha, Holanda, Jaú, São Paulo, entrou um cara de Barueri, de Bar de Chuva, um cara de um grupo de Redcore, como que é o nome da banda, gente? Vocês vão ficar loucos. Galo Darwin, né? Mas olha, enfim, o programa hoje tem um pouco de tudo. E aliás, meu belo, você precisa aparecer aqui. Você ficou adivinho, né? Sabe que nós, semana que vem, nós estaremos em Uberlândia, inclusive com o nosso querido William aí, né? Com certeza. O nosso circuito, nossa comitiva tropeira aqui rural, né? Opa. Ciro, te amo, meu velho. Você é um companheiro do coração. Sempre companheiro, muito tempo companheiro. Já parece que deve ter recado pra você aqui, que alguém tocou aqui no meu Facebook. Você viu que tem tudo chique aqui, né? Uhum. Ih, rapaz, é uma declaração de amor. Oba! Tô louco, Ciro. Mas, eu já conheço o Ciro. Tem um recado assim. Eu conheço o Ciro, mas eu não vou entrar em detalhes. A gente depois passa os restos dos endereços. Mentira, tô sacaneando com o Ciro. Ciro, um beijão no teu coração, querido, tá bom? Um abraço pra vocês. E a gente vai se ver e ver se parece logo também. O Murilo com certeza vai estar mandando material pra você. Vou mandar. Né? Bob tá com um material maravilhoso aí, enfim. O pessoal do Galo. O Galo Darwin, eu sou deficiente. Bom, enfim. Queridão, um beijo pra você. Bom proveito. Muito obrigado. Está acompanhado aí na praia ou não? Oi? Está acompanhado aí na praia ou não? Não, não, tô sossegadinho. Tá, você podia dizer assim, não te interessa, ela. Não é, é problema seu. Queridão, um grande beijo. Muita saudade de você, parceiro permanente, figura maravilhosa. Obrigado, meu amigo. Fala o nome na íntegra, Ciro Del Vecchio, não, é isso, né? Del Nero. Del Nero, Del Nero. Del Nero. Ciro Del Nero. Del Nero e deu naquilo também, né? Sempre. Um beijo pra você, querida. Um beijo, muita saudade. Tá bom, Ciro? Tudo de bom, até daqui a pouco. Até já, querido, até já. Bom, então agora a gente volta aqui, que você falou o quê? Em 5 minutos? Então não dá mais tempo, nós vamos encerrar já. Vamos começar a fazer encerramento, pô. O encerramento é o seguinte, espera aí que eu preciso responder para a pessoa aqui, só faltava. Não, a gente dá um tempinho aí que eu vou responder aqui, professora, tá? Professor, eu preciso falar com você urgente. Peraí. Eu vou falar com você. Um minuto só, querida. Um minuto só. Quem precisa falar urgente não fala pelo Facebook. Exatamente, exatamente. Não fala pro Facebook. Não, ela já tá querendo tarefa, cara. Tá querendo tarefa. Bom, é o seguinte. Vamos lá, então. Murilo, e aí, foi bom pra você? Foi. E aí, o que você sentiu? Sempre assim? É. Sempre é, né, cara? Sempre é. Por isso, aliás, eu brinco com as pessoas que essa história que eu fiquei mandando beijo amado e tal, outro dia um rapaz falou, nossa, eu, quem não te conhece acha que você é gay. Mas eu sou gay, cara. Não tem problema nenhum, entendeu? Não tem problema nenhum. Vale tudo. Vale tudo. Mas é o seguinte, eu tenho essa coisa de trajetória. Tem uma música que diz, que falava assim, acho que era o Fagner cantar, o Dominguinho, se eu não me engano. Amigo, a gente encontra. O mundo não é só aqui. Repare na aquela estrada, que distância, não... enfim, amigo, eu conheço o Murilo, que é 2 anos, né, Murilo, mais ou menos? Acho que sim. É, por aí, graças uma figura especialíssima, critica, às vezes eu não gosto das coisas que eu faço, ele fala, cara, não sei o que, não gostei, não sei o que lá, eu também faço com ele e tal. O seu programa então toda terça das 10 às... Esse Etc. e Jazz começou como um blog na internet, então tem um blog, quem quiser acessar qualquer hora tá lá, www.etcjazz.blogspot.com. Tem vídeos, CD, tem música, tem texto sobre coisas que eu vejo no mundo do jazz. Aí transformamos num programa de jazz a convite aqui da Rádio SCAR, já desde agosto do ano passado. Então nós estamos na 16ª edição, foi ao ar ontem, vai todas as terças-feiras das 10 da noite. Bom, Paracatu Zoom é seu também, você sabe, você que fez essa pauta de hoje, pode continuar fazendo a pauta que você quiser, que você manda aqui, não tem problema, a hora que quiser, não tem, aliás, aí o programa é isso, tá? Aliás, uma das coisas que a gente tá tentando buscar é isso, nós vamos ter gente apresentando, quando, por exemplo, semana que vem nós não estamos aqui, então você apresenta o Paracatu Zoom, então vai ter umas coisas meio assim. Bob, e aí, foi bom pra você, Bob? Adorei. Adorou. Agradeço o convite, foi uma surpresa, uma delícia. Muito bom, e eu já tenho a provocação durante a saída de vocês aí, eu falei pro Bob apresentar, traz o Bob fazer um programa aqui, cara. Ué. Fazer, pelo menos gravar alguns especiais, Bob. Já tá intimado aí, ó. Fazer os especiais, né? Fazer uns especiais, a gente fez aí de pessoal do teatro, etc. Vem fazer da música. Eu sou apenas só menos indicado para falar português em público. Mas é fantástico, cara. Seu português é melhor do que o meu, cara. Com certeza. Imagina. Seu português é bem melhor do que o meu. Você chegou aqui em 80, eu tô chegando, eu cheguei quase em 90. Eu tava lá no enfiado da usina Tamoio, falava outra língua, pensava outras coisas. Né? Outro querido, planeta. Outro planeta. Obrigado pela tua presença. Então muito tá aí obrigado. A provocação. Vamos fazer mesmo os especiais, né, Marco? Democraticamente decidido aqui, por mim, né? Uhum. Mas fechou. Vamos fazer uns programas especiais, combinar você, o Bob, Marco, e a gente grava aí, né? Uns paracatuzuns especiais, uns etc. jazz, mais paracatuzum, sabe? Umas coisas. Vamos fazer. Sair dessas coisas. Casar okay? Os programas. Ok? Beleza. E aí, Bob com bateria e tudo. Felão, obrigado. Bom, Felão já sacou tudo, né? Já chegou aqui com pauta, com CD e falou, cara, agora é hora, você vai ligar pro cara, porque eu quero. Beleza, Felão, é isso mesmo, né? É assim que manda. Marco, parceiro permanente. Semana que vem a gente tá em viagem, né? Estamos na Uberlândia. Vamos tentar fazer, dá pra segurar daqui, companheiro? Felão tenta ficar aqui, então a gente faz lá de Uberlândia o programa, tá? E aí, quem sabe, se você puder ajudar nós também, a gente entra, o Bill já nos propôs, a gente vai tentar fazer um Paracatu Zoom diferente. Quando que eu puder. Beleza? Vamos combinar isso, então? Beleza. Então a gente vai fazer um Paracatu Zoom diferente. Fica uma galera aqui, a gente fica lá e vem. E vê o que dá. Vê o que acontece. Bob, do fundo do meu coração, como dizia aquele filme antigo, nunca te vi, sempre te amei. Né? Ok? Obrigado pela tua presença. Obrigado eu. Do próximo programa, quem sabe a gente traz uma garrafa de vinho, tá bom? E aí, nossa, a gente faz um programa maravilhoso. Obrigado. Prazer meu. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, nós voltamos então na quarta-feira com um programa mais esquisito ainda que esse, com o pessoal aqui no estúdio, eu e Marcão em Uberlândia, ok? Um grande beijo, até quarta-feira, tchau. Para catsum, para catsum, para catsum.